Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Estamos de volta. Não é o Big Brother, mas é o grande amigo de todas as horas, o seu Listening Point, chegando à quarta edição do Flash Listening Point, programa que traz o melhor da Flash House, anos 80, e nesse programa, anos 90. Vamos fazer uma seleção especial de anos 90, depois de uma ressaquinha de Rolling Stones, YouTube, uma semana que começou muito rock, a gente enfia flashback no meio dela pra terminar no carnaval. Vamos fazer uma mistura de sons essa semana aqui. Nesse programa eu separei dois CDs muito bons dos anos 90, duas coletâneas, vocês podem ver lá no listeningpoint.sites.wall.com.br esses CDs, e mixei as musiquinhas pra você. Nós vamos rolar Thalissa, nós vamos rolar Play a Hit, vamos tocar Franz Jr. e vamos começar com essa que está aqui, já tocando o comecinho dela, Rochelle, Think Twice. já viram Fred Jr., I Feel So Good. E agora Adam, Zombie, musicão, hein? Nossa, eu tô empolgado nas viradas hoje, hein? Vocês ouviram Play a Hit 1, 2, 3 e agora Thalissa Burning Up. down the line. I figure out the story. No, no, it wasn't good. Fechando o Flash Listening Point de hoje, East Side Beat, Back for Good, do Take That, do Sundance. Falamos também Thalissa com Burning Up, Play a Hitty, 1, 2, 3. Falamos também Adam, Zombie, French Jr., I Feel So Good. E ainda Rochelle, abrindo o programa com Think Twice. O programa Flash Listening Point está dentro da coleção Listening Point. Lá no nosso site vocês conseguem acessar todos os programas, inclusive os anteriores, deixar os comentários, pode ser no blog, pode ser via e-mail ou ainda na nossa comunidade no Orkut. É só acessar o site que vocês vão ter acesso a todas essas facilidades. listeningpoint.sites.uol.com.br, sem www. Falou, pessoal. Tem lá também os feeds pro iTunes. Quem usa iTunes tem atualizações automáticas dos nossos três programas. Pessoal, até a próxima. Abraço. Até mais. Ladies and gentlemen, I'm your DJ.